Equipe Sonic! Galera tá fim. Assim agito! Agito! Pra dançar, curtir aniversário do Cangaia! Croco Shop já na área comigo também. E a Croco Live também. Família Pressão! O top DJ do Pará. E o que? E o que? All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now. Pra cima, tonelada. E agora? If you get to hear me now. Fabinho, Fênix aqui comigo. E aí, Fabinho, um abraço do Patrese e Marlon Beats. Meus caixa abaixo assim, ó. Fala, bicha! E a família Maguari, sempre aqui, ó. A galera tá no 12, família Maguari, meu irmão. Minha TF também na área. Bora, TF! A galera tá fim! Pra cima! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up. Vai, Cangaia! É a volta do molequinho! E a sua primeira dama, Nanazinha! O animal! Tá aqui curtindo o croco! Aí tá tudo do Pará! Pode crer! Pra cima, cima, senta com força pros meninos. E dali, dali, vai. Eu, tu, nós, bota nela. Onde chegou é hospedador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com força. Meu parceiro empresário Lucas, o homem da Red Bull tá na área, meu irmão. E aí, Lucas, seja bem-vindo aqui no Croco, aqui no Animal. Bora que é aniversário do Cangaia. Divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos. parceiro também. Que é da empresa. Aí, Flavinho! Deputado Darlan! Aí, Darlan! Vamos, garoto! Diogo também, empresário Mauro e a família Sportcard. Aqui ó! Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que quer. Logo você, logo você, logo você. Vocês, vocês, vocês! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. É o Mandela. Meu parceiro SWAT Resende. Já aqui no comando para Resende. Então eu vou dar fuga. Pensa no cara, gente boa, meu amigo Resende. É o Mandela. Homem da SWAT. É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Pra cima, vai, vai. Thiago Dormido! E a Raíssa Camila também! Ó, Thiagão! Depois que eu conheci o Mandela, família Baguari! Ela dança. Depois que eu vi como ela zoa. Vinha TF! Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me perceber. Vocês, vocês! Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Como é que é? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro 13. Que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Ai, cara. Solta de, vai! Vai! Eu preciso te ter. Vai! Eu não preciso mais beber. Da sua presença me deu onda. É muita onda. Sorriso me dá onda. Cangalha. Sentando mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de te ter. Meu parceiro Thiaguinho Play. Eu gosto de você fazer. E aí, Play? E aí, Play? O pai te ama. O pai te ama. DJ Bruno, abração. É, o pai te ama. Ai, cara. Meu parceiro, DJ Bruno, abração, tá na área comigo aqui no Comando Animal. O Pedrinho também. Mata puta, é? A equipe. É, de Bragança. Comigo, amigo. É, meu irmão. Equipe Sonic. Preciso te ter. Fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão. E o que? E o que? Me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? Ama. Que vontade de te ter. Poço esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ei, Jorginho, é mais uma do Kevinho. Cê acredita? Agora! Essa novinha é terrorista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa e tá chegando aniversário do Neto! Especialista. Eu, patrão Neto! Dia 29 de abril na Metrópole! Olha o que e MC, que é o vinho detonando tudo! É muito e a cerveja de lata, só um conto, um real! Tubo de uísque, 80! Não briga, e a rolha liberada, meu irmão, a festa toda! É aniversário do Neto! Quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela... E o cara ela vai cantar essa aqui ao vivo lá no aniversário do Neto, ó. Joga o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Alô, Fabinho! Ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Bora, Resende. Tudo que eu sempre quis pra mim ficar com... Acompanhando o celular e desgraçado. Tudo é tipo bombe. E aí, frango? Beleza, tá querendo pintar. Atenção, casa aberta. Agora, agora. Vai, toma! Vocês! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, só gostoso. O Ale fica acho também aí, o rei dos periquitinhos, representando a equipe DF aqui, ó. Aí Marcos e Thiaguinho, cachorro louco. Vai, toma, só gostosa. Águas lindas de peso. Vai, toma, só gostosa. Vai, e as coringas da Baixada. Toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabec. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Aí, Yuri. Toma. A noite toda, pô, Yuri, toma. Não dá atenção, toma, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. A noite toda, aí, Yuri. Toma. É maneiro a música, mano. Toma. Então vou gravar a noite outro, toda, ó. Toma. Ô, oh, novinha, eu quero te ver contente. Que no ele pra confesso tu tem moral. E a onda? E aqui na favela. Oh. Pra sentar. Oh. Pra cima, vai, vai. Pra sentar no grau. Pra sentar. Pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Não, é que não tô conseguindo ir. Aí, Yuri. Soldado Eric. Não é esse beat, tem que ser um beat calmo. Também é isso. A Paulinha também, a Maguarinha. Eu quero te ver. A Jussi. E a família Maguarinha. O bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na. Meu parceiro Fagner. E aí, Fagner. A Crocoshop também na área. Pra sentar. Pra sentar no grau. Bora, Black! O homem da tatu do animal! Doce, vai! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Aqui na favela, pra sentar. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? É a dança do pulinho! O bagulho tá doido no cangalho! Bagulho doido. Faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga. O stop do começo. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Olha o bico. Eu gosto do bico. No primeiro eu vou subir. No segundo eu vou descer. E no terceiro um macetinho eu vou. Quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Fica em mim, pereca. Sarra em mim, pereca. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Solta o batidão, vai. Patrese. DJ Patrese. Atenção, caçadores do animal. Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O crocodilo chegou. Chegou. E pra comandar o espetáculo, tem ele. Top DJ do Pará. DJ Patrese. Tá na área! Patrese. E Marlon Vinicius. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. Então toma! Alô, galera do Crocodilo. Si te dan ganas de bailar. Peraí, peraí, tá muito baixo. Pode ser mais alto, pode ser mais alto. Cadê o gritinho das solteiras aí, ó? É agora! Hoje eu tô de rock. Eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar, me segurar, me segurar. Eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que... E a família Rachixe, aquele abraço a vocês aqui do Batreze Marlon Beach. Bora, aniversário do Cangai, assim, ó. Respirei aliviado. O Renato Ribeiro também, essa primeira dama. A Joyce Coelho, o Brito também. Jaquinha, a gente se prendendo à toa. Tá gravando? Tá gravando? Então grava! Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Dale, crocodilo! Bora, Blasé! Aí, batada! É Cangalha, aniversário do Cangalha! Assim, tá ó! Gravando? Tá gravando? E toma, toma, toma, toma, toma! E faz o caqueado e fuma, vai! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Tá na hora! Tudo no escurinho! Só quem gosta do escurinho aí faz barulho! Quem gosta de fazer amor no escurinho faz barulho também. Tem alguém do Corinthians aí, tem? Tem alguém do Flamengo também aí, tem? O gritinho das virgens. Só mentirosas. O gritinho das virgens. O gritinho das sinceras. O grito das danadas. Galera do Paissandu, galera do Leão, quem tem amigo viado faz barulho, quem tem amiga sapatão aí também, é agora! É muita onda! Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra no escurinho. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra cima, vai! Caqueado! Vem dançando, vem! Fora pra cima! Fora pra cima! Agora! Going to the party, have a good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. São as melhores, melhores, melhores. Tá uma sentada daquela nervosa. Crocodilo está na área. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tá de que tá de que tá de tá de do canalha. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o crocodilo que me espera. Fui, partiu o crocodilo que me espera. Alô, Melly, DJ Lohan que tá tocando. Meu parceiro ganhou isso também. Partiu o crocodilo. Lá do Búfalo do Marajó. Aqui comigo. Bora, DJ, bora, DJ, bora, bora, bora. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, passando mal, é? Quando eu vi o tamanho acima do normal. Meninas! Como vocês, meninas? Fica no 12, DJ. E vem dançando, dance na pressão, dance na pressão. E toma, toma, toma. Batendo no chão, chama agora, chama! Aí bola pra frente, rapaz, piriquita. Piriquita, Um abraço também, beijão a Neide. Aqui comigo, um abraço do Batreze. DJ Paulinho da Adidas Produções. Música agora aqui que é muito filé, ó. E a novidade, é novidade. Bora, bora, bora, bora. Eu gostei da versão. Essa aqui, ó. Pra cima. Fabrício Dinheiro. E a sua primeira da Meryl. Ellen Souza. O Renan da Lei Miranda. A Jaque Terremoto. E aí, DJ Paulinho. Chico da Pedreira! Bruno Mecânico também comigo, um abraço, Bruno! É o Breno, pô! É o Bruno! Tá porra, irmão! DJ Paulinho da Adidas Produções! Aniversário do Riquelme hoje! Parabéns, Riquelme! Felicidade, garoto! Sempre com a gente! Pra cima! Bota pra cima, família Maguari! Bota pra cima, família Maguari! Bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Agora, agora! Marlon Beat, tudo certo? Fala pra trás, o papo é reto, família Maguari, é nóis e tal. DJ tá aqui, Bob, ó! DJ Dinho, na pressão do animal! Família Maguari, meu irmão! Alô, Armandinho! Fala aí, comunidade, bora fechar com certo! Família Maguari, mandando papo reto! Marcamos no WhatsApp pra invadir geral! Somos caçadores do animal! Ostentamos diferente, quer cerveja, vem com a gente! Crocodilo na parada, família Maguari é respeitada! Família Maguari, é todo! Dance. 3, 2, 1, a nova do croco, vai. Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. Meu parceiro, advogado, mochila já na área. Aqui comigo, bora, advogado. Ô louco, ô louco, a novinha de shortinho. Olha o croco. Crocodilo tá mordendo o crocodilo. É Thiago Tormento. Deixa tudo no escuro. Tudo no escuro. Tudo no escuro. Tudo no escuro. Escurinho. Escuro. Escurinho. Escuro. Agora toma dentada. Tudo no escuro. Vai. Toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Toma, toma. O André e o William. Os incríveis do Croco. Pra cima dele. Toma. Toma. Toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Cuidado com o crocodilo, que ele tá... Bora, empresário Bigo! Tá caixa baixa, bibirinha! Tô ficando louco agora, o bicho vai pegar. Cuidado com o croco. Ô louco! O Jean Silva também. Orelha GDS. No croco. Ô louco, ô louco. O Ratinho. A novinha de shortinho. Toda a galera aqui, ó. PDJ. Ô louco, olha o croco no meio do povo. Ô louco, ô louco. E bota na pressão, a galera vai no prêmio pra trás e detonando, detonando, detonando, olha o grito das mulheres agora. O quê? E bem pra 13. Pra 13! O quê? Está difícil de entender, já não sei. família Pressão! E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Casal do Grobo! O Cristiano também, Andressa! Tudo aqui, ó! Vai pra cima, vai, vai, vai, vai, vai! Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela e aí, Helder, Helder! Depois que eu vi como ela se assanha, Arraial diz! Patrocinador oficial do Patrese! Agora, agora! Agora pra quê? Pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Dali que dali que dali dali dali dali dali dali. Ô novinha, eu quero te ver com a... O quê? Não abandona o piru da gente. Que no ele pra confesso tudo. Tá quiado, vai! Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Senta com o convite hoje! Bota pra cima! Bota pra cima! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! As molecas já... E aí? Tá gostando, filha? E aí? Tá gostando, filha? Rebola, rebola, rebola! Tá gostando, filha? E aí? Tá gostando, filha? Agora, vai! Então rebola pro papai, rebola pro papai, então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, rebola, rebola, rebola, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Aniversário do Ganganha! Pra que brigar? Não vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E o quê? E o quê? E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz, ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Tá todo mundo, todo mundo! Bonés à venda aí, ó. Personalizado do Crocodilo. Tem do Remo do Paysandu também. E a filha do Vicente tá na área, meu irmão! Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Vai girando! Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando. Uhul! E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Faz a boquinha! Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Mãozinha pra cima, mãozinha! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe dentada! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E o croco, e o croco? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha lisa. Os tops do comércio comigo sempre aqui, ó. Aquele abraço, aquele abraço! E olha o gol. O Diego GDS, o Max da Renner também. Tinha pressão, tinha pressão. O quê? Pra 13 mais no beat, pra 13 mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Olha que trouxe. E o que? E o que? Dentada, dentada, dentada. E dá-lhe essa dentada. Dá-lhe essa dentada. Dá-lhe, dá-lhe. Não pá, não pá. Dá-lhe muita dentada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Música. Patrese. Só as melhores! O quê? A Lila, a Letícia também, de Benevides, todo mundo. Agora dá pra olhar agora. Ah, o Neide também, é o Neide! Meu parceiro empresário velhinho, antes do depósito. Tá aqui comigo, um abraço a você, Anderson. O Derlão, o rei do botão, tá na área, meu irmão. É, Derlão! Thiago Tormento, Raíssa Camila. Bora, Raíssa! Bico de boa! Eu vou correr, é longe de ti, tocar, sorrir, jogar no lixo tudo que passou. José Danai, de Marituba, tá no som que dá valor, aqui no Croco. Sucesso! E aí, Thiaguinho Branco? E Júnior Vidal. Fecha os olhos, ouço o que eu digo, fez tudo errado, brincou comigo, chegou. Acredita na vitória do Paysandu hoje, dá um grito! Joga a mãozinha pra cima, galera do Paysandu só! E joga a mãozinha pra cima, galera do Papão! E bate na palma da mão, é bicolor! É bicolor! Mais alto, mais alto! É bicolor! É bicolor! Uma lista branca, outra lista azul! Uma lista branca, outra lista azul! Galera do Paysandu, dá um grito! Vamos! O quê? Pra cima, Papão! Quero vocês! De novo! Vamos! Quero! Galera do Clube do Remo, agora é com vocês! Mãozinha pra cima também e bate na palma da mão, galera do leão, do leão, do leão, assim, assim, assim, Remo, Remo, e sai, sai da frente, sai, sai da frente, galera do Clube do Remo, dá um grito bem alto. Uma coisa eu te peço, honra essa camisa. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Galera do leão, joga tudo pra cima, pra cima. Bota no batidão, bota o batidão, bota no batidão, no batidão, no batidão. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei, olha a nova do Croco. Essa é nova, vai, vai, vai. Faz a boquinha e dá dentada. Faz a boquinha e dá dentada. Patrese. Patrese. Top. Eu vou do crocodilo para sentir a pressão. Entra na floresta. Meu parceiro gordinho da pracinha. E a primeira dela. E aí, gordinho? Galera reunida, camarote, ostentação. Tô de boa, eu tô no croco. Eu tô de boa, eu tô no croco. Vamos à loucura, vai rolar dentada. Chama as novinhas, aqui não tem santa. DJs gordo e de verdade, verdade. Pressão. Equipe Sonic, é o... aqui comigo, Sonic, Sonic. DJs gordo de pressão. Patrese e Marlon Beat é o Neto na visão. Faz a boquinha e dá dentada. Faz a boquinha e dá dentada. Atenção, Marlon Beat, não chega agora com o Léo Moura, rapidinho. Aí, Marlon! Dentada, dentada, dá-lhe a dentada, dentada. Vemizinho, macarrão! Renanzinho do táxi! Dentada. E Gui também! Banda. Crocou massa, meu irmão! Disparando sucesso! Família Crocou Massa! Do batidão no batidão. E a galera vai dançando e o pra trás e detonando. O bora na batida, bora na batida, bora na batida. A galera quer, não quer? Então toma pressão. Um, dois, três, vai. Bota na batida. Um, dois, três, vai pra cima. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas. Aqueça, aqueça. Agora é hora de aquecer, tá? Zara é rainha, a ruiva também. Lá do lado, né? Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Que não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. A mulherada aqui no bumbum e vai. Faz parte que esse negócio de tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse? E o quê? O Thiago do Play, o Douglas também e o Luciano. Chope também. Você vai se amarrar. Pela esquerda. Lembre do animal. Vem com os tops, vem curtir o croco. Diga assim. Vou te deixar louco. Vou dar a dentada. Você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Banda os incríveis. Amor, ao seu lado tão feliz estou. Amor, quando te vejo. você que achou o documento aí, ó. O João Cristiano. Sabe que isso é bobagem. Tá agoniado. Está em mim. Tem gratificação. De verdade, o João do Cristiano aí. João Cristiano, o nome do cara. Não, vamos lá, vamos lá. Não aguento mais sofrer. Já não sei mais como provar que é só você. Os arrepiados também aqui, ó. Muito baixo. E amar. Fiz essa canção tanto pra você voltar. Faz o que pra mim, baby, vem curtir. Eu sou da equipe absoluta. Se é de eu sou, agora vou tocar. Vem fazer o que e me amar. Tá de guida! Se fiquei aqui, foi por você. Equipe GDC é um dico. DJ Patrese. Eu só quero você agora. Onde do batidão? De mãos fresh. Empresário Fabrício Mineiro, essa primeira janela em Souza. Aqui, ó. Chanel, verdade, o papai do ano. Feliz da vida, diga assim. Se amor sou ilusão, foram todas em vão. Ficou passou não, viu, diga assim. Pai, não vou chorar. Hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou. De um amor que vivemos. No amor, no amor. Sem o teu amor. A saudade vai no peito. Minha TF aqui, ó. O sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Verdade, toda noite sozinha em meu quarto. Sem você ao meu lado, e o que? E o que? Desculpe outra vez. Eu entendi. Olha o stop do comércio. Culpado por você sofrer. Agora, agora. Não vá. Eu te peço perdão. Me... Pra galera cantar, pra galera cantar. Você... Giovanni e o Zé. Essa galera enlouquece com essa. Diga, espere, seja unido. E aí, Rafael? Muito pancadão. Matinho também. Alô, fortíssimo Júnior da Pedreira. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. As melhores. Chora, corno. Desgraçado. Eu não consigo te deixar. Oi, meu amor. Quem achou o documento aí do João Lima? Vamos fazer aqui no comando. Notificação pra você. Vamos lá. Você é o amor em uma chuva de verão. Na onda e o mar faz lembrar nossa paixão. Você é. E aí, Playboy da Caixinha? Em uma chuva de verão. Na onda e o mar. E aí, Betinho Playboy, mano? Tá na retaguarda, meu irmão. Betinha camarada, gente boa.